Afirmar os pilares, sem precisar de tropas estelares. Feliz ou infelizmente éramos e não sabíamos o que poderíamos ser sem poluir os tímpanos. Hoje prezamos pelo velho que foi impassível, vendido pelos níqueis, invisível. Rap stand-up e agora é moda, os gatos cansaram das botas. Olha a ferruagem que desossa o rap do que reforma no Coliseu da Roma. Nova agora é pão e prosa, pique brisa de marola. Feridas abertas que não cicatrizam fizeram de você da emoção um vale de prazer, não destoa da dor e não lhe traz a redenção. Feridas abertas que não cicatrizam fizeram de você da emoção um vale de prazer, não destoa da dor e não lhe traz a redenção. Feridas abertas que não cicatrizam fizeram de você da emoção um vale de prazer, não destoa da dor e não lhe traz a redenção. Feridas abertas que não cicatrizam fizeram de você da emoção um vale de prazer, não destoa da dor e não lhe traz.